só te quero bem, não amo mais ninguém. Você é meu neném, é lei. Eu só te quero bem, não amo mais ninguém. Você é meu neném. Não sentia ciúmes nenhum. Eu saía com os amigos sem problema algum. Mas o tempo passou e o amor cresceu. Seu ciúme excedeu. Você mudou sua forma de me tratar. Dizia a todo mundo que quem ama quer casar. Quero jogar meu futebol, você não quer deixar. Ellen, você é a única que eu quero comigo. Só que com esse ciúme não dá, eu desisto. Ellen, eu só te quero bem, não amo mais ninguém. Você é meu neném. Ellen, eu só te quero bem, não amo mais ninguém. Você é meu neném. Ellen, eu só te quero bem. Amor cresceu e seu ciúme excedeu. Você mudou sua forma de me tratar. Dizia a todo mundo que quem ama quer casar. Quero jogar meu futebol, você não quer deixar. Ellen, você é a única que eu quero comigo. Só que com esses ciúmes não dá, eu desisto. Oh, Ellen, eu só te quero bem, não amo mais ninguém. Você é meu neném. Ellen, eu só te quero bem, não amo mais ninguém. Você é meu neném. Ellen, eu só te quero bem, não amo mais ninguém. Você é meu neném. Ellen, eu só te quero bem. Você é meu neném.